Entonces, minha linda, me diga, estica ou tu és mamacita? Mamacita. Me diz, minha linda, que estás na pista. Mamacita. Me diz, minha linda, que estás na pista. Mamacita. Me diz, minha linda, que estás na pista. Mamacita. Me diz, minha linda, que estás na pista. Entonces linda, gostaria de saber qual seu perfil, que tipo de gata é você. Estou te apreciando, mas não sei como chegar. Saber sua idade é importante pra mandar, ou na ideia que conste, para te enganar. Suas amigas não conhecem, então o que fazer para saber de ti e poder arba conste. Fazer uma pergunta que necessito saber, e saber, e saber, e saber. Me diz, minha linda, que estás na pista. Me diz, minha linda, que estás na pista. Éxito, mamacita. Me diz, minha linda, que estás na pista. Éxito, mamacita. Me diz, minha linda, que estás na pista. Éxito, mamacita. Me diz, minha linda, que estás na pista. Éxito, mamacita. Deixa te explicar para que possa responder. Uma dica adolescente sensual que faz a hora não espera acontecer. Eu muito depressa, aprendes bem como fazer. Já uma mamacita és mulher carinhosa, experiente e muito harmoniosa. Pra quem fazer amor és doce prazer. Me diga, linda, qual das gatas é você? Me diz, minha linda, que estás na pista. Éxito, mamacita. Me diz, minha linda, que estás na pista. Éxito, mamacita. Ha, ha, ha. Me diz, minha linda, que estás na pista. Éxito, mamacita. Me diz, minha linda, que estás na pista. Éxito, mamacita. Pero las chicas têm grande coração, compensam sua vida com muita empolgação. Calientes e de muita personalidade, se apaixonam e amam de verdade. Já uma mamacita tem jeito de ser, reservado que aparenta timidez. Uma tica caliente, mamacita formosa. Linda, estou louco por ti e não importa sua resposta. Estica ou tu és mamacita? Me diz, minha linda, que estás na pista. Éxito, mamacita. Me diz, minha linda, que estás na pista. Éxito, mamacita. Me diz, minha linda, que estás na pista. Éxito, mamacita. Me diz, minha linda, que estás na pista. Éxito, mamacita. Me diz, minha linda, que estás na pista. Éxito,